A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. De Moscou para o mundo, Voz da Rússia, programa Onda DX. Olá, boa noite. Está no ar o Onda DX, a emoção no mundo das ondas curtas, internet e FM. Aqui você recebe dicas e informações de tudo que está relacionado com o mundo do rádio. O programa Onda DX é feito para você e por você. Mais uma vez, uma ótima noite a você que nos ouve através das ondas curtas na banda de 25 metros, na frequência de 12.060 kHz. E na internet, no site da emissora Voz da Rússia, no portuguese.ruvr.ru. No ar, Onda DX, seu guia nas ondas curtas. Olá, eu sou Danilo Nonato. No programa de hoje, vamos ouvir as participações dos amigos Leonardo Ferreira, da Paraíba, no Brasil, e também de Ulisses Galete, em São Paulo. Ao longo do programa, vamos registrar o seu QSL, a confirmação de escuta, aqui na Voz da Rússia, no programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Você ouve o programa Onda DX aqui na Voz da Rússia na frequência de 12.060 kHz em ondas curtas na banda de 25 metros. Vamos agora à Paraíba, no Brasil, com a participação do radialista e DXista Leonardo Ferreira. Olá amigos, aqui é Léo Ferreira falando de Lagoa de Dentro, na Paraíba, e chego a partir de agora com algumas informações do mundo das ondas curtas. Uma das emissões em português para o Brasil da RAI, Rádio Difusão Argentina ao Exterior, é possível de ser captada entre as 22 horas e 0 hora pelo tempo universal, de segunda-feira a sexta-feira, na frequência de 11.710 kHz. Modulando na faixa dos 25 metros, no Nordeste brasileiro, é possível captar diversas emissoras que ainda operam em ondas curtas, começando com a Rádio Transmundial, que transmite em 11.735 kHz entre as 10 horas pelo tempo universal e 20 horas pelo tempo universal. Também encontramos a Super Rádio Deus é Amor, desde Curitiba, cruzando toda a América Latina, na frequência de 11.765 kHz. Já em 11.780 kHz, é fácil a sintonia da Rádio Nacional da Amazônia, que tem tratado com muita atenção as suas emissões em ondas curtas. A Rádio Brasil Central de Goiás continua emitindo em 11.815 kHz, assim como a Rádio Bandeirantes de São Paulo, que permanece ativa em 11.925 kHz. E inaugurando seus novos transmissores, temos a Rádio Aparecida, sendo captada em todo o país com melhor sintonia em 11.855 kHz. A Rádio Itatiaia emite diariamente em ondas curtas na frequência de 5.970 kHz com regular sintonia entre o final da tarde e durante a noite aqui na Paraíba. Já na banda de 90 metros, duas emissoras brasileiras continuam ativas. A Rádio Cultura de Araraquara, São Paulo, em 3.365 kHz e a Rádio Municipal da cidade amazonense de São Gabriel da Cachoeira, que transmite em 3.375 kHz. A constatação é do deixista Lenildo da Silva, de São José de Piranhas, na Paraíba. A NHK World, Rádio Japão, transmite em português para o Brasil entre as 9 horas e 9 horas e 30 minutos pelo tempo universal em 6.195 kHz e entre as 21 horas e 30 minutos e 22 horas pelo tempo universal em 17.540 kHz. A emissão também pode ser captada através do satélite Intelsat 21 e na internet, também nos aplicativos da TuneIn para aparelhos celulares. Segundo o deixista Lenildo da Silva, de São José de Piranhas, na Paraíba, a CVC Internacional segue transmitindo em ondas curtas, todas as emissões são destinadas à Índia e os programas são no idioma hindi, a língua oficial daquele país. A estação utiliza um transmissor de 100 kW localizado no Uzbequistão. Uma das transmissões chega bem na Paraíba, indo ao ar entre 1 hora e 4 horas pelo tempo universal na frequência de 9.975 kHz. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX dessa semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.com. 73 a todos. Boas escutas. Da Paraíba, vamos agora a São Paulo com o deixista Ulisses Galetti, com informações do DX Clube do Brasil, um concurso voltado às ondas tropicais. Ulisses Galetti, é com você. Atenção, rádio escutas e deixistas. O Conselho Executivo do DX Clube do Brasil tem uma importante informação a todos vocês. Comemorando o 32º aniversário do DX Clube do Brasil, no próximo dia 18 de outubro será promovido o concurso DX Clube do Brasil Ondas Tropicais 2013, visando estimular a pesquisa e a escuta de emissoras de ondas tropicais no espectro de frequência compreendido entre 2.310 e 5.600 kHz. O concurso é dirigido para radioescutas e deixistas, associados ou não do DX Clube do Brasil, que residam em qualquer cidade do território nacional. Para este concurso, não serão aceitas participações de residentes em outros países. O concurso iniciará às 21 horas de sexta-feira, dia 18 de outubro, tendo o seu final previsto para as 21 horas do domingo, dia 20 de outubro de 2013. Todos os participantes receberão por e-mail um belo diploma de participação, independente de quantos registros tenham enviado para a organização do evento. Os três participantes que alcançarem as melhores pontuações receberão os seguintes prêmios do DX Clube do Brasil. Primeiro colocado, uma antena loop blindada para ondas curtas, DXCB, é uma novidade. Segundo colocado, um amplificador indutivo de RF, DXCB V1. E terceiro colocado, uma assinatura anual do boletim Atividade DX, ou renovação, caso o ganhador já seja assinante. Preparem seus receptores, antenas e complementos que poderão ser utilizados para melhorar as condições de recepção dos sinais de ondas tropicais. As inscrições poderão ser feitas diretamente no site do DX Clube do Brasil, em www.ondascurtas.com. Repetindo, www.ondascurtas.com, clicando no menu Atividades e em Inscrições em Eventos. No próprio formulário de inscrição, há um link para acessar o regulamento do concurso. Leia atentamente e depois clique no box de confirmação para poder avançar com a sua inscrição. Participem da história da escuta das ondas tropicais no Brasil. 73 a todos. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Bom, agora é hora de registrar aqui no Onda DX a participação dos ouvintes. Eu começo com o nosso ouvinte José Ronaldo Xavier, de Cabedelo, na Paraíba, no Brasil. Ele nos enviou aqui um Simpo 45544. Ele ouviu a nossa programação em espanhol no dia 26 de agosto de 2013, na frequência de 12.060 kHz, com um Dejin, o DE1103. José Ronaldo Xavier, eu tenho um rádio desse. Muito bom, o Dejin, o DE1103. Bom, ele também estava com uma antena, a DE31A. O horário de escuta foi às 21 horas UTC, lá na cidade de Cabedelo, na Paraíba, no Brasil. O seu informe de recepção já foi enviado para o departamento responsável. Então, logo, você recebe, então, o cartão QSL da Rádio Voz da Rússia. Tá bom, ô Ronaldo? Obrigado pela audiência em Cabedelo, 73. O programa Onda DX vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana. Danilo Nonato, programa Onda DX, para a Voz da Rússia. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.